é pra curtir o som. Pode chegar então, 202, cê pra curtir o som. Pode chegar então, o play já tá pronto, a viagem é sem escala. Teletransportando a minha voz que não se cala. Os fones ou as caixas onde tudo se encaixa. Faixa por faixa, boa ideia, vai na mala e não para. Ninguém aqui usa paraquedas, kamikazes inspirados, visionários e poetas. Na descoberta de novos tempos cruéis. Papel e caneta, religião desses fiéis. Sem 10 mil réis, mas é a ideia o que não falta. Habilidade tática da fala sequenciada. Aqui não pega nada, só chega, fica à vontade. Vozes são variadas, gritando pela cidade. O grito que vem da sul, junta com o que vem da norte. A Lapa mistura sentimento que bate forte. O quebra-cabeça de expressões urbanas. Cada papo vai somado, rotina cotidiana. Ninguém se engana, fudido ou com grana. Se for pra atrás, sabe, se passa na outra semana. Não é banda, não é banda, não é funk, não é samba. É só vontade de matar a sede de quem canta. O espaço aqui é free, pra quem quiser ouvir. Indiferença não é crença de quem vive por aqui. Então tá falado, tá fechado, consumado em relatos. É musical, é pacto. O espaço aqui é free, pra quem quiser ouvir. Indiferença não é crença de quem vive por aqui. Então tá falado, tá fechado, consumado em relatos. É musical, é pacto. Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som? Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Aprende tudo pouco, sempre com um novo assunto. Reciclando pensamento solto aqui nesse mundo. Não me perco no andamento. Produto interno bruto, administro minhas rimas com um groove que dá lucro. Diamante raro pra enxergar quem sou. É meu equilíbrio. Tudo que falo não contradiz o que acredito. Ego inflado só te transporta pro perigo. Fica ligado, pretensões demais é meio esquisito. Mensagem na garrafa que atravessa o oceano. Já é sinal via satélite ou arquivo carregando. Linguagem literal, aqui fica universal. Quando a união é feita de forma bem musical. Dois malucos sem limite, são gons sem liquide. Um faz rima, outro faz beat. Um sussurra, outro agride. Assume a voz dessas esquinas, ruas e avenidas. Maldade que desfila, a maldade não vacila. No ar que tu respira, mantém você de pé. Som que tu assimila pra ouvir quando quiser. Com os irmãos, com sua mina, seja onde estiver. Sua bênção pra rotina, pra seguir com fé. O rio é cenário de fundo em visão. Palavras e versos formando esse som. Discurso apressado, mas de coração. Seja bem-vindo, pode chegar então. O rio é cenário de fundo em visão. Palavras e versos formando esse som. Discurso apressado, mas de coração. Seja bem-vindo, pode chegar então. Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som? Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som? Pode chegar então. Cê pra curtir o som?